Olha só. Eu estava em cólicas. Hoje é dia das crianças. Dia. Me dá mais uma aí. Eu quero a rosa. A rosa. A de morango. Abre aí pra mim. Abre aí. Abre aí, legal. Faz esse favor. Faz. Ai, tio, muito obrigado. Vou aproveitar que o tio Pedro tá abrindo uma exceção. Ele vai ficar sem jantar e sem tomar café amanhã pra compensar. O que eu vou falar é uma coisa importante. Sabe por quê? Porque isso está acontecendo em algumas famílias. Então é sério. Já aconteceu e trouxe consequências nefastas. Nossa, essa palavra é legal, hein? Nefastas. Não tirei da cabeça do tio Pedro. Ó, hoje é dia das crianças. É, os erês estão tudo na rua. Sabe como é que eles chupam, como é que eles comem os doces das crianças na rua? As criancinhas estão comendo os doces. Aí os erês se acoplam neles e sente o gosto dos doces. E incorpora neles, eles nem percebem. Naquelas crianças que têm uma sensibilidade mais aguçada. É assim. Imagine uma mãe que tem um filho ou uma filha, né? Vamos falar assim, serve tanto para mãe que tem um filho homem ou uma filha mulher, mesma coisa, tá? Então vamos supor que tem uma mãe que tem um filho. E aí, o que que acontece? Essa mãe, ela gosta muito do filho, sabe? Ela é muito apegada no filho, sabe? Muito apegada. Tem amor? Tem. Mas também tem apego. Também tem um apego muito forte. E o apego muito forte, espiritualmente falando, não é saudável, né? Então o amor se mistura com o apego, né? E aí o filho cresce. O filho acha uma namorada. Também serve para mulher, tá? A mulher que acha o namorado. Aí o filho acha a namorada. E aí o filho namora. E aí o filho quer casar. O filho quer casar. Pode acontecer do filho sair de casa e casar. Ou pode acontecer do filho continuar morando com a mãe e a mulher vem morar com a mãe dele. Como é que é o nome que chama mesmo? A sogra. A sogra. Ela vem morar com a sogra. Ou às vezes o filho sai. Não tem importância. Tá no mesmo. Aí, o que que acontece? Essa mãe começa a ficar com um ciúme muito grande do filho. Com a nora? É nora. Com a nora. Aí, é porque eu não sei, mas eu tirei da cabeça do tio Pedro, né? Aí, ela fica com ciúme. Então, ela começa a fazer um monte de coisa. Ela inventa coisas que ela fez isso. Inventa até que a nora traiu o filho dela pra ele. Faz fofoquinha. Olha, ela tá te traindo. Olha, ela tá te enganando. E outras coisas. Olha, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. E aí o filho dela, quando vai conversar com a mulher, e ele vai falar, você tá fazendo isso? Aí a mulher fala, eu não estou fazendo nada. Mas a minha mãe disse que você fez isso, isso e aquilo. Não estou fazendo nada. E ela começa a fazer um monte de coisa ruim. Imagine isso. Durante muitos anos. Sabe o que que acontece da mãe que faz isso? Isso é uma coisa ruim. Porque pode ser que aquela mulher que veio para ser nora dela, ela veio para ajudar a própria sogra a evoluir e o filho desta mulher para evoluir. Essa moça que foi trazida pode ser um espírito muito evoluído. Ou também pode ter algumas contas a ajustar de outras encarnações. De outras encarnações. E a mulher não entendeu. Porque essa mãe desse rapaz já pode ter feito mal à nora em outras vidas e estão ali para se ajustar. A nora veio para dar o perdão e ela continua fazendo mal. Ela não entendeu. Porque ela não tem o conhecimento das leis do universo reencarnacionistas. E também até porque pode ser que ela não acredite. Ah, eu não acredito em nada disso. E tudo mais. Mas não quer dizer que ela não acredita que não existe. Gente, agora vamos mais profundo. Sabe o que que isso acontece? Se ela ficar armando contra a nora durante muito tempo, a partir do momento que ela começa a armar contra a nora, ela está fazendo algo negativo. Então ela sintoniza com o astral inferior. E aí começa a ser absorvido pelos chakras dela, pelo plexo solar, pelo chakra umbilical, pelo chakra básico. Começa a ser absorvidos energias deletérias do astral inferior por causa do que ela está fazendo. Criações mentais inferiores, parasitas energéticos, lavas astrais, miasmas, e aquilo vai se acumulando no perispírito desta sogra, desta mulher. Vai acumulando cada vez mais. Cada vez mais. E ela não muda. Ela continua armando. Ela continua odiando a nora. É o ódio. O ódio faz também com que essas energias sejam absorvidas pelos chakras dela com ainda mais força. O ódio, a raiva, em alguns casos também tem, sabe o quê? Inveja. Inveja. Gente, o ciúme é coisa de animal. Vocês sabiam disso? Já viram aquelas pessoas que têm dois cachorrinhos em casa? Aí a pessoa pega um cachorrinho para fazer carinho. Como é que fica o outro cachorrinho? Ele vem para cima com ciúme, não vem? Então a atitude desta mulher é igualzinho a de um cachorrinho. Será que ela está no mesmo nível evolutivo do cachorrinho? Então, ciúme é coisa de animal. Porque espíritos evoluídos, eles não têm ciúme. Isso é coisa de espíritos com pouca evolução. Sabe? É, ciúmes. E aí, vem ódio. O ódio é muito ruim. Porque também traz essas energias deletérias que são absorvidas pelos chakras. Fora as criações mentais que essa mulher cria por causa dos pensamentos negativos com relação à nora. Então ela mesma cria várias formas de pensamento que vão se acumulando em todo o seu campo áurico. E ela é vampirizada pelas próprias formas de pensamento. Se criam umas lagartas que ficam tudo na aura dela sugando energia. Criado por ela mesma. Lagartas, sabe, tia? Que se ela for num centro de Umbanda, os preto velho vai limpar tudo. Mas quando ela sair, se ela continuar com os mesmos pensamentos, vai criar tudo de novo. Entende? Então ela tem que mudar. Ela tem que mudar a forma de pensar, de sentir. Ela tem que amar a nora. Tem que receber a nora como uma filha. Não seria muito mais fácil se ela recebesse a nora como uma filha e amasse essa nora? Ela ia ganhar mais uma filhinha, ia viver todo mundo feliz. Mas ela está dificultando as coisas. ela está dificultando as coisas com o ódio que ela está sentindo e com o ciúme que ela está sentindo da própria nora, que foi enviada por Deus para uni-los e para desfazer elos kármicos do passado criados por ela própria, que ela não sabe. Mas agora nós estamos esclarecendo isso aí que está acontecendo na sua casa, porque isso está acontecendo em muitas casas, tá? Está acontecendo em muitas casas. Então isso é para quê? É para que não ocorra este problema, para resolver este problema. Porque isso já aconteceu várias vezes. Sabe o que acontece com esta mulher? Ela sente ódio durante muitos anos. Ela arma para a nora, ela mente, inventa as coisas que não aconteceu para poder causar a separação do filho. Sabe o que nós já vimos? Teve filho que separou por causa das coisas que a nora fez. Tem algumas outras situações, da nora não, a sogra. Tem outras situações que a nora não aguentou e foi embora. Foi embora. E até se separou do rapaz. Sabe o que acontece? Ela causou uma separação. E a união, em muitos casos, ela foi feita pela espiritualidade. Então ela desfez um projeto que foi programado pela espiritualidade. Isso é muito sério, você desfazer um projeto que foi programado por Deus. Você vai responder por isso. Você adquiriu karmas. Já tinha karmas lá atrás com essa pessoa. Adquiriu mais karmas. Só que aqui não pode ter mais karma. Já está acabando isso. Aí pode ser que seja exilado. E vai para outro planeta para aprender na dor. Então, o que acontece? Ela alimentou tanto ódio, tanto ciúme, e em muitos casos inveja também, que ela absorveu tantas essas energias negativas e o ódio. Sabe o que aparece de repente? Porque chega uma hora que o espírito já não aguenta, né? Aí ele joga tudo pro corpo físico. Sabe o que aparece? O câncer. Aparece o câncer. Aí ela desencarna. E aparece também outras doenças. Pode causar um infarto. Ela pode infartar. Sabe o que pode dar também? Derrame cerebral. Legal, hein? O nome que eu falei agora. Derrame cerebral. Só o nome que é bonito, né? Porque é ruim a beça. Derrame cerebral. Pode dar e desencarnar. Aneurisma. Aneurisma também. Câncer no cérebro. Câncer no coração. Câncer no intestino. E no fígado. Por causa também do chakra básico, né, que é tudo aqui. Aí, ela desencarna. Sabe para onde ela vai? Ela vai para o umbral. Porque ela está com o corpo psicossomático. Ela está com o corpo psicossomático muito denso, cheio de energias deletérias. E essas energias, elas têm que ser expurgadas. Então ela vai para o umbral, porque é lá no umbral que essas energias serão expurgadas. Não tem como ela ir para uma colônia, mesmo que os espíritos superiores queiram, não tem. Ela vai para o umbral para expurgar essas energias. E ela vai ficar lá o tempo que for necessário. Vai ficar o tempo que for necessário para expurgar. Depois que expurgar tudo, que pode demorar 10 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Depois que ela expurgar, aí ela vai ser resgatada pelos espíritos benfeitores. E pode ser que ela tenha uma nova chance para encarnar aqui, para consertar as besteiras que ela fez. Ou pode ser que ela seja exilada. Pode ser que aquela tenha sido a última chance. Então, o sofrimento é muito grande, é doloroso, é um remédio amargo, sabe? É porque ela está expurgando lá, na lama, que essa lama, ela puxa todas essas energias que ela fica lá, é um remédio amargo. Mas é o único remédio possível. É o único remédio possível. Aí ela tira. Se ela for levada à reencarnação aqui na Terra para uma última chance, dependendo, sabe o que pode acontecer? Quando ela reencarnar, em determinado momento da vida dela, olha, gente, as energias não são expurgadas todas, tá? Não são expurgadas todas, é uma cota. Ainda tem, quando ela reencarna, ainda tem essas energias ali. Sabe o que que pode... O que está programado, que pode programar? Assim, ela vai reencarnar em determinado momento da vida dela, pode ser com a idade que for, dependendo do que for programado pelo plano espiritual, pode aparecer um câncer, porque é o final do expurgo. Esse câncer é o final do expurgo do que ela precisava expurgar, o que faltava. E é uma misericórdia muito grande de Deus. Por quê? Porque se ela continuasse lá no umbral para tirar isso, ia demorar mais tempo e ia ser muito mais doloroso. Então o câncer aqui é um mata-borrão, sabe? O corpo físico vai ser um mata-borrão do corpo astral dela, que ainda tem que expurgar essas toxinas astrais. O Preto Velho que falou para mim agora isso. Toxinas astrais. Foi o Preto Velho, o Pai José, que veio no tio Pedro. O Pai José é um espírito angélico. Aí o que que acontece? Ela tem que expurgar. E aí vai vir um câncer numa outra encarnação. Aí quando ela desencarnar, ficou tudo bem? Não. Porque os danos podem ter sido muito fortes naquela encarnação e nas outras, porque ela não quitou o que foi lá atrás, ela piorou nessa. Aí juntou tudo, sabe, tia? E às vezes junta já de 5 encarnações, essa era a quinta, era a última. Aí juntou 1, 2, 3, 4 e a quinta, a última. É muita coisa, sabe, tia? Aí acabou a chance. Aí ela desencarna do câncer com uma misericórdia de Deus para se limpar e já vai embora. Na verdade, quando ela reencarna, ela já reencarna com a marca na mão direita dos 3 vezes o número 6, 666, e na testa, a marca da besta. Ela já reencarna com a marca da besta. Ela já não tem mais salvação aqui. Ela reencarna só para expurgar o que tem que expurgar. Aí ela desencarna, é resgatada e é levada a uma nova reencarnação num planeta primitivo. Ela já encarna, tia, condenada. Sim, às vezes vem as criancinhas com câncer, que a tia está falando, muitos delas são esses casos, as criancinhas que têm câncer, crianças, pessoas, é claro que não vai deixar de ajudar, né, cuidar com amor, com carinho, mas muitos desses não são todos, tá, gente? Não são todos, cada caso é um caso. Mas muitas dessas crianças, elas com câncer, elas estão expurgando as besteiras que elas fizeram em outras encarnações. Aí desencarna com câncer e vai embora. Por mais que essas criancinhas pareçam ser muito amorosinhas e tudo mais, mas são bem complicadas. Deixa só elas crescerem. Enquanto está criança, está tudo muito bem. Então não tem mais chance. Aí ela vai embora. Então vocês percebam o quanto é grave o negócio e que essas coisas acontecem todos os dias e as pessoas não sabem. E às vezes fica perguntando, como a tia falou, por que que meu filho tem câncer novinho? Por que que meu filho nasceu com essa desgraça? Não é desgraça, é misericórdia de Deus. Porque se tivesse que expurgar isso lá no astral inferior, o sofrimento ia ser muito maior. O sofrimento ia ser muito maior. Então é preciso que se entenda as leis imortais, o Preto Velho falou de novo agora, as leis imortais, para que possa se compreender o que está acontecendo na sua vida, nos seus filhos e de outras pessoas que você conhece, para que possa vir a aceitação. Porque se ficar reclamando e choramingando, é pior, piora a situação. Piora a situação desse espírito encarnante, Gente, se a minha voz fica meio parecida com a do Preto Velho, não liga não, tá? É uma corporação misturada, porque ele também tá dando as orientações, tá? Então, esse espírito encarnante, é que a mediunidade do tio Pedro é muito... E se o vovô se aproximar, ele começa a pegar o jeito do vovô. Aí o que acontece? Tem que se entender o que está acontecendo com aquele espírito encarnante para que possa, porque Deus, ele é perfeito em tudo o que ele faz e não há equívoco nas leis da criação. Nossa, o Preto Velho está passando esses negócios para mim, eu estou adorando essa fala difícil. Para que não haja equívoco nas leis, não existe equívoco nas leis da criação. Deus faz tudo perfeito. Então, para de reclamar. Entenda o que está acontecendo. Entenda o que está acontecendo. Agora eu tenho mais uma coisa para falar. Tem gente, olha como é que cada caso é um caso, tia. Tem gente que o câncer não vem quando está criancinha, não. Geralmente as criancinhas é quando realmente ali não vai ter uma chance. Eles vêm para expurgar mesmo e vai embora. Tem gente que ainda tem uma chancezinha. Sabe qual é a chance? Não está com a marca da besta. O espírito não está com a marca. Ele reencarna para a última chance. Mas a marca pode aparecer durante a encarnação. Se ele, a espiritualidade vai programar tudo de novo para que aquela situação aconteça de novo, da nora e tudo, com outro espírito, com uma outra pessoa, porque o ciúme continua, mesmo que seja com outra pessoa. Às vezes é muito forte. Vai programar tudo de novo. Se ela agir diferente, é uma coisa. Se ela agir daquela forma de novo, aí o câncer aparece. Quando o câncer aparecer, sabe o que, que vai acontecer e o que vai aparecer junto com o câncer? A marca da besta. Ou até mesmo, ele está falando aqui que até mesmo um pouco antes do câncer aparecer, a marca já aparece. Agora, se ela fizer diferente e ela mudar a forma de agir, pega uma bala lá. Se ela mudar a forma a tempo, sabe o que, que acontece? Os elos kármicos são desfeitos. Essa é a de abacaxi, né? Essa é da boa. Aí o que, que acontece? Os elos kármicos são desfeitos, tá? Porque a nora, ela não tem dívida com a sogra, não, tá? A nora foi embora, mas ela fez a parte dela. Então, ela não tem dívida. Quem tem dívida é ela. Então, o que, que acontece? Os elos kármicos são desfeitos. E se ela vibrar no amor, amar a nora, né? Amar as pessoas, fazer o bem, sabe o que, que isso faz? O amor... Todas as energias deletérias que estão no corpo astral dela, que ia se manifestar com câncer, elas vão sendo desfeitas por causa do sentimento do amor. Então, o amor é um remédio e tanto, né? O amor desfaz as energias, vai desfazendo, desfazendo, desfazendo. Pode ser que o câncer apareça, mas não vai tirar a vida dela. Ela vai tratar o câncer e vai ficar curada do câncer. O câncer não vai tirar a vida dela. Pode ser que o câncer apareça. Ela vai tratar, mas não morre do câncer. E aí ela consegue adquirir a chance de continuar até mesmo encarnando na Terra. Já pensou? Ela muda da água para o vinho? Esse vídeo pode ajudar. Porque vai chegar na casa dessas pessoas. Vai. Porque vai ter gente, tia, que vai fazer assim. Achei um vídeo aqui que... tá explicando uma coisa que tá acontecendo na sua casa, que você tá fazendo aí com a sua nora. Assiste aqui. Aí ela vai assistir. Aí ela vai parar. Tem umas que não vai parar, não. Mas tem muitas que vai parar. Então nós estamos salvando a sua vida, sua boba. Nós estamos Nós estamos impedindo de que você morra de câncer e seja exilada do planeta. Nós estamos ajudando você a adquirir a sua salvação, sua boboca. Tô chupando bala. Tô chupando bala de abacaxi. Tô chupando bala de abacaxi. Então, imagine se tio Pedro fosse um médium endividado, hein? Só essa mensagem aqui já tirava um monte de karma de cima, né, tio? Então, o que que acontece? É. Viu, tia? Viu? E olha que o tio Pedro não precisava, mas tá fazendo. Então, é muito amor. É. Então, o que que acontece? O Pedro Velho está falando isso. E eu também estou falando, e o tio Pedro também está falando. Nós estamos trabalhando os três em conjunto. Nós três. Sabia disso, tia? Então, esses. Como é que é? Micróbios energéticos. Essa o tio Pedro nunca leu. Micróbios energéticos. Sabe o que, que os micróbios energéticos podem ocasionar, que o Preto Velho está falando? Hanseníase. Esses micróbios energéticos entrou na pessoa, sabe por causa de quê? Quem foi o causador? Ela mesma. Por causa dos pensamentos, por causa do que sente. Aí, a água, se tivesse assim um... Uma Coca-Cola era legal. Os micróbios energéticos, eles são causados, sabe pelo quê? Pela inveja. Inveja da hanseníase, bacilo de Hansen. Tá certo, tia? Bacilo de Hansen. Lepra. Inveja. Tá. E, mas não é só isso não, tia. Pode dar outros problemas de pele, sabia? Pode. Pode dar outros problemas. Tem umas pessoas que os médicos, eles não conseguem identificar. Começa a sair umas feridas da pessoa no corpo todo e começa a sair, sabe o que, gente? Um monte de pus. Um monte de pus. O médico não consegue identificar o que que é. Aí taca um monte de antibiótico na pessoa. Aí às vezes dá resultado. Mas se a pessoa não mudar, vem tudo de novo de volta. Os pensamentos continuam os mesmos e os sentimentos também. Isso também é causado pela inveja e pelo ciúme. Ciúme! Artrite, artrose. Tio, você já ouviu falar daqueles... As mulheres que amam demais? Já ouviu falar nisso? É, isso é uma doença, né? As mulheres que amam demais. Então, na verdade, elas não amam nada, né? Porque é posse pura. Isso aí já é posse. E aí elas têm que fazer até a terapia. Tem que fazer tratamento com terapeuta, com psicólogo, a mulheres que amam demais. Essas mulheres, elas são, como é que é a palavra? Perniciosas. São mulheres tóxicas. Tóxicas. Porque elas tornam a vida dela um inferno e a vida do marido ou do namorado um inferno. E de todas as pessoas que convivem com ela também viram uma vida um inferno. É, o tio Pedro não sabe por que a gente está falando isso, mas tem um propósito. Mulheres que amam demais também vão para o umbral. Vai amar demais no umbral. Vai amar demais no umbral para expurgar o que tem que expurgar lá no umbral. Que amor não tem nada, porque se fosse amor, ia para cima, não ia para baixo. Né? Então, causa um monte de problemas, alergias, urticária, dermografismo, eu virei médica agora, dermografismo com urticária, que maravilha, Tudo por causa dos pensamentos e das emoções. Quando que vocês iriam imaginar que os seus pensamentos e as suas emoções trariam um diagnóstico? Então tem que mudar, não é? A humanidade da Terra, aí quando a gente fala que a humanidade da Terra é doente, as pessoas não entendem. Mas que doente? Com doença? Que doença é essa? Doença. Doença. Transtorno obsessivo compulsivo. O que é o transtorno obsessivo compulsivo? Isso vem de lá. Ó, trouxe lá de outras encarnações. Trouxe do umbral. E continua. Sim, isso aí é outra coisa. Transtorno obsessivo compulsivo. Ansiedade exacerbada. Depende, cada caso é um caso. Jesus teve ansiedade. Mas foi por causa de outro motivo. Foi por causa da evolução dele. Dentro desse corpo aqui, gente, um espírito com a luz dele dentro de um corpo desse aqui é difícil. É difícil. Um espírito como Jesus, né? É difícil. Então, cada caso é um caso. Não é toda ansiedade que vai trazer problemas. Mas muitos espíritos doentes, eles nascem com problemas psiquiátricos que são nada mais, nada menos do que problemas da alma. E o pior, muitos deles não admitem que têm o problema. Então, muitos problemas psiquiátricos são os problemas da alma. O que é a mente? A mente é o espírito. Se o problema é da mente, o problema é do espírito. Tem que ser curado. Tem que ser curado, porque traz lá de trás. E, geralmente, as pessoas que têm problema psiquiátrico, você não pode conversar muito com elas, tentar explicar da forma espiritual. Você tem que falar da forma científica, porque aí elas entendem. Se você falar espiritual, é jogar pérolas aos porcos. É sociopatia, psicopatia? Muitas coisas. Psicopatia. Psicopatia não é doença mental, não. Caraca. Não é doença mental. Alzheimer. Psicopata. Alzheimer é outra coisa. O preto velho tá falando para isso aí ficar para depois, que isso aí é longo, do Alzheimer. Isso aí ele vai trazer em outra oportunidade. Deixa eu beber água. No caso da psicopatia, ela seria... Muitos dos psicopatas são magos negros reencarnados. São psicopatas. Chefes de legião dos dragões se reencarnarem são psicopatas e tiranos, assassinos em série, serial killers, homens bomba que se mata matando muitos outros, porque sociopatia também, problemas. Então, tio, cada caso é um caso, sabe? Mas o psicopata, ele é nada mais, nada menos do que um espírito das trevas reencarnado. Pode ter certeza, quase 100% dos casos dos psicopatas são espíritos trevosos reencarnados. Eles trazem isso lá do astral inferior. Eles são assim lá. Sedentos de poder, muitos deles, praticam crimes sem nenhum tipo de remorso e nem sentimento. Eles não têm remorso nenhum, nem sentimento. Ele vai praticar um crime hediondo e logo depois que ele praticar o crime, ele vai numa boate, na danceteria, dançar, encher a cara, namorar, beijar na boca, como se nada tivesse acontecido. Ele não tem sentimentos. O psicopata. Nós vivemos numa sociedade mortal. Psicopata. É complicado, tá cheio. Tem um monte de gente psicopata. Só, tio, que existem níveis de psicopatia. Existe um nível mais baixo, um nível mediano e um nível muito forte. O nível muito forte pode ter certeza que é um serial killer. Serial killer é um nível forte de psicopatia. O serial killer, ele é um espírito das trevas reencarnado. Ou ele é um anjo. Aonde que um anjo ia matar um monte de gente? Tio, um espírito angélico, por mais que ele leve uma vida difícil, uma vida complicada, que ele tenha uma criação, se ele reencarna, tem uma criação complicada, ele não vai perder a identidade energética dele. Ele reconhece. não vai perder. Isso te é a essência. Ele não perde a essência, porque já atingiu uma evolução muito grande. Tanto é que quando ele tiver um empurrãozinho, rapidinho ele desperta e ele relembra sai. Quem ele é e ele sai daquela vereda. Sai. Depende do espírito angélico, sabe? Tem uns mais, outros menos. Então, ele com certeza ele vai ter características que dá para perceber. Ele vai ser assim. Ele vai ser... Ele está fazendo isso de propósito. Ele vai acabar com... Traz aí, tio. Você pode aparecer. O que nós estávamos falando? O que nós estávamos falando? O que nós estávamos falando? Ele trouxe um chocolatinho para mim. Ele trouxe. Hoje eu vou na casa dele dar um beijo nele e nos cachorrinhos que ele adotou. Aí eu adorei os cachorrinhos. Eu vou lá ver. Aí, assim, o espírito angélico, ele vai ser amoroso, ele vai ser paciente, ele vai ser fraterno. Ele... Ih, que legal, é palitinho. Olha. Gostei. Isso é legal. O tio Pedro tá dizendo que vai abortar a missão da comida do domingo. Deixa na mão dele. Deixa na mão dele. Que amanhã... O tio Pedro tá dizendo aqui na minha mente que amanhã ele vai fazer um jejum intermitente de 24 horas. Ah, tia Marla. Legal. Obrigado, tá, tia? Aí... Tio Pedro tá dizendo que ele vai te esganar depois. O que acontece? Eu tô botando na cabeça do tio Pedro uma Maria mole. Que eu também gosto. Aí, mas isso já me satisfaz. A balinha, um chocolatinho, já sabe. Então, o espírito angélico... Ele vai ter uma atitude diferente, tia. As pessoas vão perceber. Se ele reencarnar como homem, sabe o que as pessoas vão dizer dele? Vão dizer que ele é gay. Que ele é afeminado. Só porque ele é delicado e amoroso. Porque a humanidade daqui é machista e preconceituosa. A humanidade daqui acha que para ser homem tem que ser grosseirão. É uma ignorância muito grande. Até o Cristo, até o Cristo pode decair. Muito difícil. Não, é difícil. Muito difícil. Nós não podemos dizer que nada é impossível, tá? Mas eu estou dizendo para você, Jesus se transformar num espírito das trevas é praticamente impossível. Nem pensa nisso. Nem pensa nisso. É praticamente impossível. E se ele se transformar num espírito trevoso, o poder dele diminui muito. Vai diminuir muito, automaticamente. Porque não tem nada mais poderoso do que o amor no universo. Se ele vira um espírito trevoso, ele deixa de amar. Então o poder dele automaticamente vai cair. O ódio é muito menor. Não tem nem comparação com a vibração do amor. O amor é que é o verdadeiro poder. Quem ama, esse é poderoso. Quanto, ótimo, vou te dar uma dica, hein? Quanto mais amor você tiver aí dentro, mais poderoso você fica. Você vira um ultra super saiyajin. Entendeu? O seu ki vai nas alturas, sem limites. Já pensou um amor do tamanho do sol? O de Jesus é muito maior do que o sol. Vocês não sabem é de nada. Vocês têm muito que aprender. Vocês estão num sono profundo. Vocês estão dormindo, mesmo vocês que se dizem despertos. Porque se eu trouxer agora uma realidade de Antária da minha dimensão, vocês vão dizer que é loucura? Estão abertos. Mas vai ter gente que vai chamar vocês de loucos. Vocês aqui serão vistos como loucos, tá? É. Serão vistos como loucos. É. Ó, são 9 horas da noite. Eu vou sair porque o tio Osho tá aqui e quer falar. Depois eu venho mais pra bater papo com vocês. Eu vou vir mais vezes, eu sei que eu tava sumida. Ó. Esse é o único cigarro que eu fumo, um cigarro de chocolate. E eu ainda faço pior, eu como cigarro. Viu, tia, como é que é? Para que eu possa falar assim, não pode ter vergonha, tem que ter audácia, tem que ter determinação, tem que ter vontade. Por que que eu tô falando isso para você, hein? É, você morre de vergonha? E o tio Pedro não sabia. Por que que eu falei? E, assim. Ai, não vou falar isso não, senão. Deixa pra lá. É, não vou falar isso não. Então a alma penada vai sair. Eu vou pro umbral, ou eu vou pra colônia, ou eu vou pra Antária, onde tem fadas, unicórnios, faunos, elementais da natureza, magos. Alma penada saindo. Alma penada desacoplando. Alma penada desincorporando do médium e dando um kamehameha e tchau. Ai, meu Deus, destruiu com a minha dieta.